Você que tem que comigo ceifador, menina, você que tem que comigo ceifador. Será porque o seu neguinho aos seus pés não se curvou? Será porque o seu neguinho aos seus pés não se curvou? Foi na travessa da palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração, trazendo lá do outro amante. Vinha xingar-te do lado, ganhar-te provocação, trazendo lá do outro amante. Vinha xingar petulante, manhã de provocação. Correr.